Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Mecânica. A ciência dos movimentos. Nossa, Mariana, não vou perder isso por nada nesse mundo. Isso o quê, Zezinho? A pista de patinação aqui perto da escola. Vai dizer que você não tá sabendo. Ah, é isso? Tô sabendo. Só não sei quanto tempo essa pista vai ficar por aqui, você sabe? Ah, não sei. Por quê? Parece até que você não tá gostando. Não, tô. Claro que tô. Não vejo a hora de patinar no gelo. Acho tão legal patinar. Acha, é? Enquanto isso, na pista de patinação... Ai, eu vou cair! Eu vou cair! Calma, Fernandinha. Calma que eu te seguro. Eu tenho a manha. Nossa, Bruna. Arrasou, hein? Tá treinando em casa? Ah, é habilidade natural, né? Mas e ali? Quem é que não sabe patinar? O Kleber ou a Fernandinha? O que você acha? O Kleber tá ensinando, mas tá difícil. Ah, já vi tudo. A Dondoca não anda e não deixa ninguém andar. Vou dar um jeito nisso. O que você vai fazer, Bruna? Bruna! Bruna! Ai! Zezinho, vem aqui. E a seleção de músicas? Tudo feito. Se quiser mudar alguma coisa, fica à vontade. Tô caindo fora. Oi, professor. Tchau, professor. Nossa, que pressa. Onde é que ele vai? Como assim, pra onde ele vai, professor? Pra onde todo mundo tá indo. A pista de patinação. Ah, a pista de gelo. Tá todo mundo louco com isso. E a nossa audiência, professor? Ou o senhor acha que alguém vai deixar de ir pra pista pra ouvir a nossa rádio? Essa pista não é tão longe daqui. Isso é uma pergunta? Tô pensando, Mari, tô pensando. Seguinte, lei da ação e reação. Terceira lei de Newton. O quê? Pra toda ação, existe uma reação. Olha, eu acho que se não sabe patinar, não pode atrapalhar quem sabe, é simples. Quem veio pra cima de mim foi você? Ah, não. A senhorita que atravancou o caminho. Calma, olha lá. O professor Galileu tá chegando, acho melhor vocês duas pararem. O que ele veio fazer aqui? Será que ele sabe patinar? Vamos lá. Salve, nosso Galileu. E aí, professor, veio patinar? Nada disso. A gente veio transmitir a rádio daqui. Programa sobre mecânica. Mecânica? Parte da física que estuda os movimentos. Por exemplo, vocês duas aqui, Bruna e Fernandinha. A Fernandinha estava parada, ou se preferirem, em repouso. Velocidade igual a zero. E a Bruna estava em movimento. Se a intenção é mudar o estado de movimento da Fernandinha, é preciso aplicar uma força, bem do jeito que a Bruna fez. Surge assim uma aceleração. Mas, professor, eu não... Para falarmos da segunda lei de Newton, ainda podemos dizer que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Perfeito, professor. Já vamos começar a transmissão.